Aê, 063, Palmas Tocantins, ZS Produções, nós tá na fita. Irmão, onde tudo acontece, diretamente da Zona Sul, contrabando, na fronteira do descaso, da ponte pra cá, tá ligado? 063, no norte do mapa. Formando opiniões além dos campos de visões que centraliza a convivência até que para os corações que injeta ódio na veia dos que cresce revoltado da zona sul a norte é o terror atualizado pra jogar, ganhar, lucrar, se pá até um trocado é o corre das notas porque não marca o toque vai morre com tiro na boca. CS Produções é resistência periférica, articulação em canja, deixa em choque os culpados, avalanche de revolta, inimigo declarado, facção criada, golpe de estado, eu sei que lucro mais com a morte do que seus tribunais, rapaz, quem vingará o sangue dos meus ancestrais, somos o que somos até o lápis do caixão, contrabando por instinto e pronto, vamos na missão. E aí você começa a entender a grandiosidade dessa engrenagem, você começa a compreender a possibilidade de mudar vidas e de repente o moleque era chamado de... Pô, eu fico até constrangido de falar alguns adjetivos que o público fala pra mim, gênio, isso, aquilo, etc. Quiseram eu na pista, um coiote arrastando as carcas, verme na bota, só perfurando as barcas. Queria eu explodir o crânio do Luiz e o Mar, na quarta vara só miolo, pro Abrasil que eu quero, os pretos lindos e elegantes, nos palcos das ondas do Zé, explode nos alto-falantes. Lembrou piscina, vai deitando de cara no chão, em menos de um minuto fruta saindo a milhão, 50 quilos do verde prensado, na rota do busão, e por aqui só vejo nós em ação. Distância é tudo aquilo que nós não queria. Ser alvo dos polícia, ser baleado na fita. Com saldo negativo zero. Mesmo que você digite, recolha um pedaço da filha, vai de grudada no para-brisa. Em tempos que até na foto o dedo sentencia. 2, 3, 4, 5 na delegacia. Basta você entender, mano, que do outro lado, quanto mais pobreza, quanto mais miséria, mais riqueza. E a gente vai assistir o que a gente assistiu nos últimos anos. O governo deposto, uma presidência roubada, um presidente, o virtual presidente.